Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma hora sem palavra cantada, às vezes há voz, mas não se entende o que se diz. Isso acontecerá mais à frente. Começamos com um dos mestres deste universo sempre incatalogável da música avant-garde, experimental ou instrumental. Chama-se Christian Fannes, manipula com poucos a guitarra, criando uma massa de som entre o ruído, a melodia e a exploração. Colaborou com muitos nomes, como Ryuichi Sakamoto, e está de volta com o Mosaic dele no início deste Em Transe, Gone Horizon. Fannes na abertura. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Seguimos neste Em Transe depois de Gone Your Eyes de Fenez. A sueca Clara Luiz, ela que se estreou quando tinha 21 anos de idade, em 2014, agora vê o seu último trabalho, Thankful, remisturado por uma série de pares, nomeadamente um experiente e reconhecido chamado Eric Enochsen. Por aqui, Thankful, o tema título de Thankful, Clara Lois, para seguirmos com o nono de estúdio para o coletivo nova-iorquino Black Swan. Andam sempre à volta dos drones, da tradição também, da música concreta e da música ambiental, tudo fundido como neste Ghost. São muitas as peças que encontramos neste trabalho dos Black Swan. Seguimos com uma, Perhaps We Never Were, mais à frente outra, logo a seguir, aos Black Swan. A música remisturada de Claire Rousset. Thank you. Thank you. Black Swan duas vezes, primeiro Perhaps We Never Were, há pouco Perthac, pelo meio a canadiana Claire Rousset com Listening to Every Vocal Track on Sentiment, remistura de Andrew Weathers, e para trás Serafina Steer, ela que tem como primeiro instrumento a harpa e ouve-se aqui neste Equinox, que conta também com Leo Abrahams, mas vai viajando por outros lugares instrumentais, sempre meditativos e etéreos. Ouvimos The Drinking from the Pools of Night, Equinox, com Leo Abrahams. Serafina Steer a dar a vez a mais um disco ao vivo de Nils Fram. Dura 84 minutos, foi gravado no dia 21 de março deste ano em Paris, chama-se Paris, e de lá, e de Music for Animals, o último de originais, Right, Right, Right, a música ao vivo de Nils Fram. Thank you. Thank you. altura de fecharmos este Em Transe. Martin Jenkins tem coisas novas para nos oferecer. Uma delas tem remistura de Alessandro Cortini, chama-se Simulation Cults. Martin Jenkins tem o alter ego Pie Corner Audio. E fechamos com uma dupla que se estreia com o debut Split Scale. Há já dois avanços, um deles chama-se Scale A. Falamos de Brüder Selka e do japonês Midori Hirano. Em Transe, em radioentranse.blogspot.com ou nos diferentes lugares de podcast. Fiquem bem. Até breve. Thank you.